Acho para iniciar táxi 319, eu não? Aguardo 319. 20, obrigado. Torre Boa, este é o trip 5. 367, ponto de espera 20 pronto. A gente mantém o ponto de espera, sim, 367. Ponto 35, 367. O azul 4082 externo baixou e travou. 4082, livre pouso na 10, vento 100 graus. Quando 3 nós, a altina entrou no 0 no 2. 1012 baixou e travou, tem livre pouso na 04082. Pronto para cópia. Pronto. Autorizado o plano para Recife, nível de voo é o 390, via Brusque 58, subida Pucaracaju, primeira curva esquerda após a decolagem, 5006 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Autorizado 390 para Recife, via Brusque 58, decolada 110, Pucaracaju, curva à esquerda. 5006 é o transponder 98, eu consigo, agora no 260. Tá correto no 260, vai, o senhor aceita 390 ou vai aguardar a recoordenação do 37? É, se possível 370, seria como recoordenar? Tem sim, vou recoordenar aqui e já te passo o nível autorizado. Tá, ok, aguarde então 370. Na 6255, passando Duna, completa aproximação, chame torre, 118, decimal 95. 1895, 6255. Voadora, Chanel, 6255, boa. 6255, reparte terno. Jet Bravo Delta, ali, mantenha no zero. No 3191, no táxi autorizado Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste no 0 no 2. Autorizado táxi 3191, no ponto de espera 1895, obrigado. Solo aos 48, ali para direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, já. Mike, livre pouso na 17, ventou no 00 graus, cono 2 nós, o time entrou no 0 no 2. Livre pouso no 7, vem bem aqui, Mike. Um, 260, não me escuta? Não, me escuta. Reautorizado, nível agora 370. 370, muito obrigado. 270. Firmo. 4082, bom dia, vai dar passagem ao Embraer 190 da Força Aérea, taxi via Alfa, chama antes da Juliette. Taxiando via Alfa, chama antes da Juliette, pode ser. Rumba 54, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera vai chamar a torre 1895 e o ajuste no 012. Vai seguir a FOS, o Airbus da TAM. Vai ser o número 3 para decolagem. Alfa, Juliette. Alfa, Juliette, ingresso no Pátio novamente e após Índia e Alfa. Alfa, Juliette, após Índia e Alfa. Também 6255, livre pouso na 10, vento no 00 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, 6255. Bravo Delta, decolado aos 50, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grata, Juliette, Bravo Delta. Passamos Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 090, sai da Conde. 090, sai da Conde, Juliette Bravo Delta. Olha, o 3191 no ponto de espera está pronto. Gente, mantém o ponto de espera 3191. Mantém 3191. Meu pés. Conde, na pós 4000 pés direto Conde. Pós 4000 direto Conde, Juliette Bravo Delta. Confirme se está de sobrevoo. Entendi, 20 milhas no corredor forte, muito baixa a transmissão, tá ok? Um minutinho para a corda. Jet Bravo Delta, prossiga na chegada até 4 mil. Iniciar táxi das aeronaves, já vou autorizar o senhor. O Azul 4082, se quiser, já pode ficar apenas atento ao início do táxi do Embraer 190 da Força Aérea. Após isso, pode prosseguir portão 019. Segue o tráfego da Força Aérea, portão 019. Pronto para a decolagem. Vento 1 no 0 graus com 1 no NAS, altímetro no 0 no 2, é parte fora do solo. Salvador, adicionei a 6255, livrou. 6255, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11. Na escuta do controle Salvador, em forma helicóptero da Polícia Militar, mantendo 500 pés na, no sul, do, no sul de, da posição duna. 3895, puxa o acionamento, posição 3. De grau de speed, reduz a velocidade para 200 nós, desça para 2000 pés e após estabilizado no localizador. Reduzindo para 200, 2000, reportará no localizador o Papa Romeu Juliette da 90. Estabilizou, 738. 738, chame torre, 198.95. 8.95. Juliette Bravo Delta, está autorizado, vá direto, Conde. Direto, Conde, Bravo Delta. Gráfico Luiz, que pronto para copiar. Autorizado Salvador, Salvador, 1000 pés após decolagem curva esquerda no corredor forte. 0116 é o código transponder, 119.8 é o controle. Correto, Bravo Kilo Whisky. Acionamento táxi de decolagem agora com a torre 1895 Kilo Whisky. Salvador, nosso bom dia ainda, 738, passou externa, baixou travão. Bom dia, 1738, livre pouso na 10, vento 110 graus, cono 3 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, vá na 738. 5367, decolado ao 55, controle 19.8, bom voo. 7198, trip 5367. Bravo Kilo Whisky. Autorizado, chama para o táxi. Me irá pousar no câmbio? Afirmo. Para mim, ele frequente para coordenação. É. Controle, boa, trip 5367, a sua escuta. Trip 5367, mantenha proa até nível de voo 050, após voo direto Jamo. Afirmativa, após 050, proa de Jamo, trip 5367. Autorizado o plano para Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58. O Caracas já subida, primeira curva esquerda após a decolagem, 5021 é o código, 119.8 é o controle. É, só confirmando que é da Pucaracaju? Isso, Pucaracaju. Pucaracaju autorizado, eu resolvo. Sopeu isso, 58, curva esquerda após 021198, controle, voo 12, desculpa, 9250, nem 370. Tá correto, chama pra pushback e estacionamento. Manema, obrigado. Papá Romeu, Juliette, tem uma novenda? Liga. Estabilizado, visual, propõe e uma base pela direita da 17. Gente, regras visuais ao 57, segue para 17 com base pela direita, reporte na base para final. Novembro. Plano 738, solo ao 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, direito, 1738. 12. 102, sim, obrigado. Plano 260, está autorizado para o estacionamento, portão 10, chama para início de táxi. Demora para o táxi, 260. Solo, bom dia, 1738, livrou. 738, bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 1738. 627, voo direto Jamo. Seria o 5367? Afirmativo, 5367, direto Jamo. 5367, direto Jamo, obrigado. No 012, livre táxi, chama para ingresso. Está livre o táxi, chama para ingresso. Treinamento, geral, geral. Sim. Base para final, no 7, baixar de travado, Papa Romeu Juliette, temos a venda. Livre pouso, visto no 7, uma centena com 12 nós, 1012, está em uma venda. Temos a venda. 3191 ao 59, 198, boa viagem. Nada, 54, alinhar e manter. Zona 91, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, nada EL, 3190. Oi, Salvador, boa tarde, 3895, ponte espera da 90. 3895, ciente após o rumba. Alinhar e manter, visto no zero. 109, espera ali, mantém da presa. Boa tarde. Tá, 3191, não cumpriu o controle? Afirmo, vai voar direto Leda, 3191. Estimativo. Decolagem autorizada, 120 graus, 13 nós, pista no zero. Chegou para 5, 4, 5. 95, 1260. Tango November, Alfa 01. Bate que irá prosseguir, bate 5? Era, tá. Ok, então, o backtrack autorizado, sua esquerda. Bomba 5-4, decola ao 01, no controle 19-8, boa viagem. Bate para o controle 19-8, bomba 5-4. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100. Após 2.000 pés, direto em Ilhéus. Após 2.000, curva direita, direto para Ilhéus. Rumba 5-4, sente. Gravity Luiz, que livre ingresso, reporte alinhado e pronto. Salvador, o TRIP 5367, poderia voar pro de Maceió ou Aracaju? Aguarde, TRIP 5367. Mantém a saída devido à atualização do centro específico. Mantém. 260, mantenha. Autorizada a chegada a mar e desço para nível de voo 050, que é legal no 012. Não chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. Decola 06, tem condições de curva imediato para cruzamento? Agora autorizado. Reporte livrando o campo, o Bravo Luiz. 95, decolagem autorizada, uma centena com 12 nós. Informa que após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés. Pedro Whisky, proa norte e chame o controle, 19-8. Zero, alinhado e manter. Ali manteu no zero, 260. Controle Salvador, bom dia, aqui é o Papa Tango, Bravo Kilo Luiz, de comuna 17, sempre na escuta. Bravo Kilo Luiz, mantenha-se em condições visuais no meu pé, corredor forte. Corredor forte, mil pés, Bravo Kilo Luiz. Afirmativo, então 3804 autorizado, vai direto e táxi. É estabilizado no localizador. Controle Salvador, bom dia, 3295. SAM, 3295, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, direto Leda. Sente, mantém 3 mil, após 3 mil Leda, 3295. Informação mais. Confio pelo controle? Informação mais. 3296, autorizada a chegada mar e desço para nível de voo 050, que é legal na 012. 070 na mar, 10012, pode ir, vadona? Então, 3296, desço até nível de voo 050. 050, pode ir, vadona? Então, 3895, está autorizado, vai direto Lida. Direto Lida, 3295. IP 5367, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 128 decimal 8. 126 85 288, bota. Olha, General Beralpa para regresso. General Beralpa, reforce no rotatório visual com campo, fique atento ao tráfego do Papatango, Bravo que Luiz, que é a sua posição de 12 horas 10 milhas, no rumo oposto. É, então é mais direto rotatório no meu pé e atento ao tráfego do Bravo que Luiz, que é o General Beralpa. Papatango, Bravo Kilo Whisky, vamos trás com essa posição de 12 horas, 9 milhas, no sentido oposto, é o Índia November Alpha. Gente do tráfego da companhia, o Bravo Kilo. Zero aos 10, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Zulu 1-0, decola pista no 0, curva direita, sede da Elle da Bridge, controle 1-9, decimal 8, aciona 5-0-1-6, do Xené 6-2-1-3. Foca. Xané 63, 62 e 1, Galeão nível 360, decorada 10, da Leda Bridge, apenas Zulu 10, Mato do Luvo, do Barba, do Fim, MAP 198-4016. 5-0 no meio, transponda, reporta push, Xané. Porra, acima de hoje, desculpa, 5-0 no meio, reportará push. Azul 4463, front copy. Autorizado, Ilhéus, 180, decola pista no zero, curva direita, sai da Tael, Leda, Ilhéus. Controle 119.8, aciona 5024. Correto, reporta Bush, 4463. Rádio 05, irá manter o setor norte do aeroporto. A intenção é ir se aproximando, mas depois pode sair o controle, eu sobrevivo na região de Cajazeiras, entre 3 e 4 milhas do Salvador. Rádio 05, a região de Cajazeiras está... A quantas as milhas da distância do senhor que está no momento presente agora? Cajazeira deve estar umas duas vezes da onde eu me encontro. Eu estou aqui na proximidade de Paris. Cajazeira está umas cerca de duas vezes da onde eu me encontro. Acende, Guardião 05, mantendo ainda 500 pés. Escuta, 05. Tá, 3895, chame centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 8. 1278, obrigado. TAM 3216, está seguindo o tráfego 12 horas, 14 milhas, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado, 3206. Juliette, já papá, desça para 3 mil pés, quem negar no 0 no 2. Livre acionamento em táxi. Pode considerar 5 mil, tá? Tá livre, 3216. Tá passando Juliette Bravo Delta, 10 milhas para Conde, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 090, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Índia November Alpha, tá visual com o campo? Afirmo, Índia November Alpha. November Alpha, chame torre, 18, decimal 95. 895, Índia November Alpha. Controle Salvador, Guardião 05. Siga, Guardião 05. Estamos aqui sobre a BR-324. A intenção é se aproximar do setor de Cajazeira. Gente, mantenha 5 milhas afastado, tem uma aeronave na final da pista 10. Vai manter aqui a BR-324, guardando novas instruções, Guardião 05. Então, 3804, informa o helicóptero da Polícia Militar 3 milhas norte de Simbra, não irá interferir na sua aproximação. Tá fazendo desvios? Não, tá pro editar, pro... Gente, meu papá. Gente. Tá, 3804, complete aproximação, chame torre, 18, decimal 95. Interceptor, 18, 95, tá, 3804, obrigado. Juliette deseja só inicialmente corredor forte ou axé, Mike Juliette? Ciente. Autorizado, Serra November, Charlie, Quebec. Corrigindo nível correto e disponível, ok? 075, decola pista no 7, curva esquerda, corredor forte. Restrito 1 mil pés até a liberação do controle. 1 no 9 decimal 8, controle, aciona 5003. O 65, mantenha para o lado VA de Salvador, nível de voo 970. Manda para o VA de Salvador, mantenha o voo 970. Voo 9250 da 9 para o posto. Autorizado, puxa para o táxi, voo 9250. Pegar demais. Posto baixado e travado. 3804, livre pouso, uma centena com 12 nós. Livre pouso, pistola 03804. Para 2000 pés, reposte habilitado no localizador. Reposte habilitado no localizador. Wind November Alpha, passa 270 pela direita. E reporte 9 final 97. 270 pela direita, está visual com tráfego da antena final da 90. Wind November Alpha, reporte na final. Siga Guardião 06. Guardião 06, confirme para ver. 05. Gente, aposte visual no local de pouso. É. November Alpha, Hangress na final de 4 milhas, visual com tráfego na final. Alô, Salvador, voo 777, gente da Mike, autorização, Porto Seguro, no vagão 5. Voo 777, Porto Seguro, 340, autorizado, decola pista 1-0, curva direita, saída da El Leda, após direto. Controle 1-9-8, aciona 5573. Meia, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso. 1012, para informação, eu tenho um Charlie 150 aproximando para 17. Será o número 1 para pouso na 17, seu será o número 2, aguardando a pista livre na 10. Copiado, monitorando, 3216. É o gol 9250 com 143 a bordo, 3 horas e 15, lanterna Natal. Gol 9250, taxi é Índia, ponte espera da 1028895, que negócio 102. 1002 vai via Índia, na ponte espera 1895, que é torre, obrigado, gol 9250. Solo, acionamento 6213, pushback, acionamento, portão 2. Cagadeira, a gente acionou 2 minutos, solo, sobre o ponto. Guardião 05, tem mais um tráfego se aproximando, um Eco, um Embraer 145, após o tráfego está autorizado. Autorizado. Seu tá visual, com um tráfego informado, o Embraer 145, a 2 milhas de duna. Ainda não visual. Controle Salvador, está 3144, informação mais 50 aqui. 3144, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é naval no 012. 050, é 5 mil, então. Afirmação para 1.012, é isso? Afirmativo. Subiu com 1.012, Sandra, 144. Juliette, né, papai, informa o helicóptero da Polícia Militar, mantendo 500 pés nas proximidades do marcador externo. Não irá interferir na sua aproximação. Gente, Juliette, que é papai. Vai regressar para 4. Rumba 54, está 9 milhas para Terminal Ilhéus. Serviço radar terminado, mantenha nível de voo no 00. Chame o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Controle Ilhéus, 1-2-0, papá, complete aproximação, chame torre, 1-8, decimal 95. 1-2-9-5, papá. Utilizando o impossível, Juliette, portão 03. Juliette para 03, 3204. Chaname é 213, após depois parquear no 03, à esquerda, autorizado, puxa portão. Para ataque, chaname 213. 3216, 122, direito, 1219. 219, direito, 3216, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 9250, se aproximando, ponto de espera pronto. Juliette, Índia, papá. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, 1012. 1012, aguardando a pista livre, Juliette, Índia, papá. Alfa, táxi lento, aponta a Juliette. Alfa, táxi lento, tá. 0, 1 centena com 12 nós. Desembolso, papá. Check trem. Baixado e travado o Juliette, meu papá. Ciente, boa tarde, Novembro Alfa. Bom dia, Torre Gol 9250, ponto espera, pronto, aguardando o ponto da aeronave. Cliente, 9250, após a passagem da aeronave, alinhar de manter. Cara, após a passagem, alinhar de manter, 4, autorizado, Rio de Janeiro, 360, via Pesulu 1-0, decola pista 1-0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 1-9, decimal 8, aciona 5037. Cotejamento correto é a porta push 6254. Então 3216, mantém posições da Juliette, portão previsto 01, aguardando. A aeronave 01 já reportou pronto, push, porém vai aguardar o táxi do Oceaneiro. Vai aguardar o táxi do Oceaneiro, tá? 1-2-0 graus, 12 nós, o Mike e a Cruzlet. Azul 4076, sem identificação, autorizado a chegada. Mare desça para nível de voo 050, NH 1012. Zero cinco zero, 4076, eu vi. Quem atingir a papá, falou 2.6, direito, 1.9. chegando via. Obrigado. Volta válida até os 50 para acionar. Okay? Até os 14h50 terei mais 5 minutos para ataque e fazer decolagem. Afirmo. Confirmando, foi o Juliette que papá, taxi Alfa, confirma Patina. Sim, está livre. Alfa, Juliette, Pati 3, o Juliette de papá. A borda autonomia de 4h50, alternando o Guarulhos. 05. A venda aqui da região de Cajazeira está passando cerca de 2 milhas de Salvador, visual com o campo. Está em pouso com 4 do Gré. Direto, parte do Gré, 120 com 12. Direto, parte do Gré, Guardião 05. Ok, Maica Eco Juliette, mantenha para o Norte agora a transferência. Para o Norte, mantendo a transferência, Júlio. 9250, decolagem autorizada, 120 com 12, informação, aeronave agora pro norte, cruzou o campo, não interfere. Visual também, obrigado, Zé Nintendo, com 9250. Guardião 05, livre aproximação para o pátio do Graé, 120 graus, 12 nós, 1012, reporte controlado no Graé, 05. Levantará controlado o pátio do Graé, Guardião 05. Juliette transfere 19-8, bom, a viagem do agressor. 19-8, vai transferir, obrigado, até a volta. Então. Patrão Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Maia, Pedro, Juliette. Papá Romeu, Maia, Pedro, Juliette, mantenha-se em condições visuais, direto destino, nível de voo 075. Quando possível, fala o seu estimado de pouso. Estimado de pouso vai ser 1520, senhora. 7. 50 aos 29, controle 19-8, tenha uma boa viagem. Obrigado, bom trabalho, 19-8. Quase. Tem sobrevivido a semana passada. Salvador, 05 aos 30, frequência livre, boa tarde. O 9250 informa a restrição devido a um tráfego de Galeão para Natal, mantendo o nível de voo 170, Charlie 130 da Força Aérea Brasileira. Ok, obrigado, gol 9250. Do 4076, prossiga a via para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Posição está bloqueada, chegou o telefone de rua, reporte estabilizado no localizador. Afirmativa, azul 4076. Foi direto Natal. Vamos direto Natal, boa. 23, decolagem autorizado, 10, uma centena com 12 horas. Livre decolagem na 10062, uma vez iniciado. 777 da Gol, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, vou táxi, bom 777. Autorizado, vai arredondar o táxi, bom 777. Já está visual com o sinalizador, confirma? Aguarda a sinalização do de solo, ok? Aguarda na posição, Juliette, papá. Ok. creio que deve ser, tem uma viatura aí no próximo lá no final do pátio, deve ser lá, mas porém aguardo a sinalização. Táxi 4463 tem 94 a bordo, 3 horas, autonomia, até na Salvador. Autorizado, táxi, Índia, ponto de espera da 0-2-395, negão no 0-2-4463. Ele 12, com torre 18-1895, ponto de espera. É 213 aos 32, controle 19-8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Boa tarde, a Chané 6213. Decolou, vai livrando 1500. Você escuta quando possível direto, Leda, senhor. O Chané 6213, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 360. Após 2000 pés, está autorizado para direto, Leda, após Leda Brisa. Afirmativo, então após 2000 Leda e após Brisa. Muito obrigado, 6213. 19250, suba e mantenha nível de voo 370. Obrigado, 370, igual 9250. Salvador Azul 4463, bom dia. Bom dia, 4463, a linha de manter. A linha mantém. O 941, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 050, que é negar no 012. 050, 012. 31144, complete aproximação, chame torre, 198, decimal 95. 1895, tá, 31144. Salvador, boa tarde, Dan 3144, ILS completo, baixou e travou. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 3144. Aguarda a pista livre, 3144. 4463, ao alinhar livre decolagem, uma centena com 12. Livre decolagem, 4463. Para o táxi, deixa né? 6254 com 1111 a bordo, autonomia 4 horas, lanterna com 5. 6254, táxi Índia, ponto de espera da 0-2-295, negão no 0-1-2. Pátio Índia, ponto de espera 2-95, chané 6254. Para o táxi 1777 da Gol, 149 POB, 1214, Aracaju, alternado. 149 POB, Gol no 777, aguarda 7 passagem a Avianca, descendo o táxi através do 10, após prossegue, Índia, ponto espera 2895, negão no 012. O ativo aí, vai aguardar, nós via lá por 10, papo 10 do 777. Chame centro, Recife, frequência 126.85. Obrigado, 2285, gol 9250. Boa série 2465 na escuta. Boa. 4463 aos 36, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, até a próxima. 63, decolou sua escuta, muito bom dia. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, saída da EL. Após 2000 pés, autorizado, vai direto Lida. Ok, subindo 180, voa direto Lida, passando agora 2000 pés, azul 4463. Bordo 65 na escuta. O 941 pode fazer uma ponte para o Gordo 65? Positivo. Pode, considere. Gordo 941, obrigada. Desça via para 2000 pés, já pode estabilizado no localizador. Desce via para 2000, vai reportar no localizador, o Gordo 941. 219. Direito 219, visão 44. 4076. 76, chame torre, 198, decimal 95. Localizador, avistando, torre 895, azul 4076. Controle azul 4463, poderia dar pra gente voar ele, Alves? Aguarde, coordenação por cento. Aguardando, 4463. Chame centro Recife, frequência 125, decimal 1. 151, obrigado, boa tarde. O 3144 livrou a pista. Tô ciente, 219. 219, obrigado. Correga 254 autorizado? Decolagem autorizada, pista 10. Salvador, 3144, ligou a pista. Alfa Juliette, portão 04, 3144. Alfa Juliette, 04, 3144. Torre Salvador, azul 4076, passando externo, embaixo travado. 4076, 1 centena, com 15 nós, livre pouso, pista 10, 1012. Livre pouso, 1 zero, 4076. 463, se for autorizado para a 245, Real Pergels, a gente para a ascensão de nível 120 já. 120, autorizado direto Ilhéus, 4463. Direto Ilhéus, 120, 4463. Salvador, Chanel 6254, boa tarde. É 254, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Elta. 360, saída da Elta, eles apuram direto de Daela de Libra. Pode vai direto da El. Foi direto Leda, 6254. Direto Leda, obrigado. 777, alinha área mantém. Ali mantém, 777. Para 1-7-5-4, autorizada a chegada à malha, nível de voo 050, QNH 1-0-1-2. 0-0-1-2. Papa Romeu Mike Eco Juliette, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.85. 1-2-5-4-5, Mike Eco Juliette. Decolagem autorizada, uma centena com 12 nós. Autorizada decolagem da 10, 1776. Estamos boa tarde, eu sou 476. 076, boa tarde, taxi Alfa Juliette, portão 109. aos 45, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, 1777 da Goa, Andael. 1777, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da Elf. 340... Nada, é o...